ただいまだ。 A minha 392, corteja autorização. Autorizar 350 para Recife, declara 10, Apuca, Jopo, Caju, 5054 ao transponder, 208 ao controle, Oxenai 63, Oroi. 5044, transponder e controle 120, décima 8. 75044. Chame pronto, táxi, 6312. Chama lá. Salvador, bom dia, então 3859, autorização Curitiba 340. 3859, número 2 para a cópia, aguarde. Obrigado. Torre Salvador, muito bom dia, azul 4299, pronto para o Ponte Ferro. A saída agora, ela foi voando, o viagem encontra-se fora. Autorizado, alinhar e decolar, pistão 10, vento no 70 graus, 109. Ali decola, azul 4299. Autorizado, Serra Bravo, Bravo Romeu, via Pesolona 7, nível 360. Decolagem pista no zero, curva direita. Saída arbora, eleva. Transponde 5045, controle Salvador 120, décima 8. Brasília, nível de voo 360, conforme rota do plano. Saída arbora, eleva, Pesolona 7, a 0045 transponder, 208 controle, TAN 3304, pronto para o pushback e acionamento. TAN 3304, cotejamento correto, autorizado, push acionamento, por 907, chame táxi. Autorizado, TAN 3304. Táxi, Oxenai 6312, POB 152, tem 3,25 de autonomia, alternado São Gonçalo. Na 6312, táxi aprovado até o ponto de espera da pista no 0, direita via Índia, ponto de espera torre 118.95, quem chegar no 022. Já está o ponto de espera, 1895 no 022, 6312. Vai cruzar um 4-0. Oxenero 6311, desceu para 2 mil pés, Justino 022, reporte localizador, Liga Leste. Ok, descendo para 2 mil pés, reportarei no ILS 6311. 3179, mantendo a saída, chame agora o centro Recife em 1251, alterna 3325. 251, 3325, até lá. 1-2, autorizado alinhar e manter pistão no zero. Me mantenho no zero, 6312. Azul 4299, sem contato radar, subo 340. Informo o VR Salvador, final de serviço. Gente, sobe 340, azul 4299. Controle Índia, Serra Papá, na vertical de rotatória, ainda dá um visual com o COP. Gente, a torre informa a chuva se deslocando para o setor norte do campo. Permanece chuva leve sobre a pista. Visibilidade 1.200, correção, visibilidade 4.000 metros, teto 1.200 metros. Chama agora a torre 1895, Índia Serra Papá. Vai chamar em 1895, grato, controle. Salvador, Papatango, Índia, Serra Papá, uma boa. Papatango, Índia, Serra Papá, prossiga. Tá na vertical de rotatória, curvando o final 1-0, o Índia, Serra Papá. Boa noite, correção. Índia, Serra Papá, faça 360 com curva pela esquerda, reporte reinterceptando o final 1-7. Tá ciente, iniciando o 360 para a esquerda, o Índia, Serra Papá. T04-170, confia em 3 horas, confere. Confere. Táxi aprovado pelo ponto de espera da pista 0, via pátio 1, no táxi em Índia. Ponto de espera, torre 1-18-95, QNH1-0-2-2. Ponto de espera, vai chamar torre 2-9-5, TAN 3-0-4-0-2-2. TAN 3-0-4, controle solicitou que modificasse a subida para Elefa 1 Alfa. Elefa 1 Alfa, 3-0-4. Boa 350, informamos a Salvador fora de serviço. 350 para ciente, 6312. Zero 63, volume estabilizado IMS da 1-0. Tenem 311, Liz LS, chame torre 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5, graças a Deus. Torre Salvador, Índia Serra Papá, interceptando a 1-0. Tango Índia Serra Papá, faça mais 360 pela esquerda, tem um tráfego agora na final da pista 1-0, já passando o externo. Paciente, recebendo mais 360 pela esquerda. Vai reportar interceptando. Ah, ficar fora da. Obrigado. Já é 6311, QNH 1022, reporte visual com campo. Recente do ajuste, reportarei com campo, 6311. Oxalá 6311, já avisou com campo? Afirmativo, avisou com campo. Oxalá 6311, autorizado pouso, pistola 0, vento 170 graus, 119. Sim, 6311. Tango Índia, Serra Papá, autorizado final 1-7, reporte visual com campo. Vai reportar visual com campo, Índia, Serra Papá. 63, 1-1, no solo 1-3, libera direita, solo 1-2-1, décima 1. 3-1, Ronaldo, Libra 63, 1-1. 5-1, 1-3, 3-2-5. Muito bom dia. Bom dia. Comandor, Oxalé 6311, livrou a pista. Oxalé 6311, tá? Que tá aprovado via Alfa, Juliette, portão 02. Ok, Alfa, Juliette, 02, graças. Estado alinhado e decolar, pista no 0, tá? 3304. Serra Papai, já visão? Ah, afirmativo, visual com cabo. Papai autorizado pouso, pistola 7, vento 160 graus, 159. Autorizado pouso, Índia Serra Papá. Confirma o vento para o índice Serra Papá. Confirme. O vento. 160 graus, 159. E aí, gente. 312, chama esse centro Recife em 25, decimal 45, alterna 126, decimal 85. 2545, 2685, bom dia, 6312. Atenção 3859, autorizado Serra Bravo, Charlie Tango, via rota do plano, nível 340. Decolagem pista no zero, curva à direita, saída Elefa, Uno Alfa. Após sair conforme rota do plano de voo. Transponder 5052, controle Salvador, no 20.8. Curitiba está aprovado, nível 340, decola na 10, curva na direita, na saída Elefa, Uno Alfa. O transpondo 5052, o controle 1208, Celtan 3859, na posição 04. Celtan 3859, cotejamento correto, chame pronto para o estacionamento. Está pronto para o pushback estacionamento, Celtan 3859. Celtan 3859, pushback estacionamento autorizado, chame táxi. Bora táxi, Celtan 3859. Tan 3859, BOV de 167, 4 horas e 20, Guarulhos, alterna 3859. 167 a bordo? Afirmativo. Está aprovado, então ponto de espera da pista no zero, direita via Índia, ponto de espera torre 1-18-95, QNH 1022. Zero, dois, oito, ponto de espera, lá chama a torre, o TAN 3859, bom dia. Recife em 1-26-0, alterna 1-28-8. 260-288-3304. Salvador, muito bom dia, o azul 3590, diante da ótica, mantém 200, também caiu de cima. Azul 2590, chegada Mari, deixa para o nível 050. 050, chegada Mari, 2590. Presente, pode apurar Mari. Autorizado Mari, 2590. Executa a saída em nave. Gente, o 9540, bastante, deixa eu me condenar. Então, eu já informo que o VOR em Salvador está inoperante no momento. Gente. Tá 3859, autorizado alinhar e decolar pista no zero, vento 160 graus, 129. Azul 9540, Campinas autorizado, nível de voo 240, decola da pista 10, após decolagem, curva direita em rota e voa direto posição coral. Aciona 5064, controle 120, decimal 8. 7, autorizado Campinas, nível 240, decolando da pista 10, com curva direita, saída em rota, direto coral. 5064 no transponder, controle 1208. Azul 9540. Azul 9540, fechamento correto. Chama pronto, pushback acionamento. 3859 decolado aos 28, controle 120, decimal 8. 208, obrigado. Fique em pé. 3859, bom dia, contato Redes, da Elefono Alfa, subo 340. Elefono Alfa 340, 3859. Poderia voar direto Elefa, tá presente? 3259 autorizado, direto Elefa. Direto Elefa, muito obrigado. 3259. Chegou 1184, chegada Mari, desça para o nível 050. Mari 050, pode baixar? Estado exato, gol 1184. É, só para confirmar, está autorizado? Autorizado direto, exato, gol 1184. Exato, obrigado. Azul 2590, deixa para 2000 pés, ajuste 1022, reporte localizador livre RS, pista 10. 2590, descendo para 2000 pés, reportarei RS. 3-1 por hora de Alagoinha, chegada Bonf, desça para o nível 050. 050 Alagoinha, Bonf, no 60. Equador, Oceaner 63, 1. 63, 1, boa tarde, como estão com o Sé? Papá, aguarda o 6, pode? E aguardando a autorização, poderia confirmar a subida? Confirma, realiza a subida de nave? Tipo. Da El. Ok, da El Mótima então, obrigado. Tem 126, decimal 0, alterna 128, decimal 8. Recife 260, 288, 3259, bom dia. Tá. Guarulhos autorizado, nível de voo 360, subida Block 1 Alfa, após o recesso do Pêndulo 1-0 até Papa Alfa Índia, Piraí, e conforme a rota do plano. Aciona 5066, controle em 120, decimal 8. Permi. 6319, entendeu? Autorizado. Guarulhos, nível de voo 360, vai pela Uniforme Sulu 1-0 até Taubaté, 5066 transponder, o controle 120.8 e a subida Block 1-Alpha, confirme. Afirmativo, subida Block 1-Alpha, porém a rota após o Pêndulo 1-0 é para Alpha India, Piraí, após um bar de Pêndulo 4-4. Tá, ok, então depois até Piraí, depois Um bate e o uniforme do Lupa 4. Correto, é o Chanel 6311, chama pronto para o chibé questionamento, portão 02. Receptando o localizador, Azul 2, 5, nada. Azul 2590, Liga Elétrica, chame torre 1895. Salvador, bom dia, o Azul 2590. Azul 2590, QNH 1022, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Aguardando a autorização para o Azul 2590. Chené 6250, chega da Mari, desse para o nível 050. Autorizado, direto e rápido, 6250. 1184, desça para 2000, eu peço, ajuste 1021, reporte localizador livre, elétrico. 2021, reporte LDS, igual 1184. Azul 2590, autorizado pouso, pista no zero, vento 160 graus, 129. Autorizado pouso. Papa Romeo, Mike Romeo November, prossiga. Da Bahia Sé, trago o passo da Sé para acionamento e plano conforme o voo, conforme o plano apresentado. Papa Romeo, Mike Romeo November, só confirmou o nível solicitado? Professor 220. Presidente, prepare o nosso coral, guarde o instrumento próprio. Confira. Prepara a subida coral, aguarda um instante, cópia. Saída coral, Romeo November. Azul 9540, Saúl? 540, Azul. Azul 9540, Granja, encontra-se operante. Por gentileza, modifique a subida agora para Dael, transição coral. Dael, transição coral, 7. Chanel 63 do nome só. Motiva, Dael, Leda Motiva. Dael, Leda Motiva, Ocean, 631. Correto, 6631. 2590, no solo de 43, libera direita, solo 121, décima 1. Direita, solo 211, azul 2590. Comendo bem, prossiga. Para a cota. Gente, estamos só checando o seu nível de voo, agora são os dois. Que é isso, máquina no verde? LVLS, chama torre 118, decimal 95. 18. Dia 284, voo 184. Polo 84, QNH 1022, reporte externo, baixado travado. Porta 10. Azul 2590, táxi Alfa, quilo 43, posição prevista 3, Lima. 3 Lima, Alfa, Kilo, Pátio 3, Azul, 2590, obrigado. Papa Romeo, Mike Romeo, November, solo. Mas você tá solo, Mike Romeo, November? Mike Romeo, November, estamos autorizados, nível de voo 220. Aceita o nível 220 ou a representação 200? Passou 200. Autorizado Serra Índia Romeu Índia, nível 220, decolando da pista no 7 com primeira curva direita na subida Coral, após voo direto Ilhéus e conforme a rota do plano. Aciona 5057, controle 120, decimal 8. Autorizado 200, para Serra Índia Romeu Índia, decolagem da 17, curva direita após, saída Coral. E vou conforme o plano, no transponder 5057, controle 12080, o Mike Romeu November. Correto, Mike Romeu November, para acionamento e tax, chame a torre 1 no 8, decimal 95, ajuste de altímetro no 022. Para acionamento, chame a torre 1 no 8, 95, ajuste 1022, o Mike Romeu November. Bom dia, Papa Romeu, Mike Romeu November. Mike Romeu November, livre, Sanachan, pronto para o táxi. Confirme o PLB. Salvador, voo 1642, fica Capapá. Romeu 48, bom dia, Fred Maier, para chegar da Mari, desce até o 050. Desce até o 050, a Mari, vou no Romeu 48. Voo 621, desce para 2000 pés, ajuste 1022. Reporte localizador, líder S. 2000, confirmando no 022, atualizado ele é tirando a minha resposta, 621. Irmão 1022. Para o seu. Nível de 190, decola da pista no 0 com primeira curva esquerda, na subida Conde, após 77777. Aciona 5103, controle 120, decimal 8. Aracaju 190 autorizado, decola 210, curva esquerda, saída Conte, via Golfe 677 após. 5103 é o transponder, controle 1208, é o azul 2710. 2710 azul, correto, chama pronto, pushback acionamento. Chamará 27%. Pushback acionamento, Oceaner 6319, gate 2. Livre, pushback, chama táxi, Oceaner 6319. 11, livre, chamará táxi. Cené 6250, reduza para 2209, desce para 3000 pés, ajuste 1022. Útil 3000, 1022, reduzindo para 229 no Oxalé 6250. O 984 no solo 248, libera direita, solo 121, decimal 1. Direita 211, bom no 184. Solo, bom dia, bom no 184, livrou. Bom no 184, bom dia, táxi Alfa, repórter do Juliette. Alfa, reportante da Juliette. ingresso na Juliette, voo 1184. Voo 1184, informe que o ponto está previsto 04, aguarda a aeronave da Avianca no seu ataque. Positivo, faz a Avianca, vai para 04 então. Papa Romeu Mike Romeu November, autorizado táxi, reporte na Taxi Papá. Passará na Taxi Papá, Mike Romeu November. 2000 pés, Ajustion 022, livre LS, reporte no localizador. Ajustion 2022, chamaremos LS 6250. M311, livre táxi, direita via Índia, ponto de espera, torre 118.95, ajuste 1022. Notícia de tráfego, reporte visual com campo, ajuste 1022. Gente, agora uma centena, voe pro do NDB Simbra, prepare o ILS X-Ray da 10, reporte para descida Lima Lima Alfa. A descida, ciente, aguarde. 621 está atualizado. China 1621, livre, ILS, chame torre 11895. 895, boa. Salvador 025-9540, está no pátio 3, na 310, pronto para o pushback acionamento. Azul 9540, livre para chamar táxi. Livre para chamar táxi, 9540. Estabilizado, ILS, é a patroa. Bom dia, agora no 621, passando o marcador externo. Golo 6219, estado Kenegal no 022, autorizado pouso, pista no 0, vento no 70 graus, uma dúzia de nós. Ok, autorizado pouso no 0, 1022, Golo 621. Torre Salvador, Michael Meu November, está no ponto de espera da Papá. Sim, Michael Meu November, autorizado ingresso, pista 17, reporte alinhado e pronto. Estará alinhado e pronto, Michael Meu November. Confirme. O Xanamé 311 mantém ponto de espera. Leste Torre 1895. 1895, bom dia, Zé Mãe. Oxalé 6250, avistado, QNH1 no 022, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. 621 no solo 55, libera a direita agilizando, solo 121 decimal 1. Direita 121, agora na 621, boa. Salvador, o CA 3896 descendo, cruza 170. CA 3896, bom dia, chegada a Mari, deixa para o 050. Podia voar na proa de Donaldson? Principalmente voo pro de Itap, posição Itap, 3896 para o 50. Ok, na proa de Itap até o 050-3896, obrigado. 0, Lili Sax, via parte principal e índio, ponto de espera da Pitro 0, torre 118, decimal 95. Ajuste o centro 022. Livre táxi via parte, ponto de espera torre 18, 95022, ajuste azul 9540. Fala Salvador, bom dia, zona 621, táxi real. Zona 621, reporta antes da Juliette. Reporta antes da Juliette. Na 63, no 1, ali mantém pistão no 0. Salvador, mais uma vez, está alinhado e pronto, no 1 no 0. Novembro e mantém a posição. Posição, mas... Oceano 6250, solo 57, solo 121, decimal 1. 291, porta, respondido. Romeu Lima, Alfa, desça para o nível 040. 40, 40, Lima Alfa. À esquerda, passar à frente, ingresso Juliette, portão no 0. Após a passagem do OTR, prossegue... Via Juliette para o portão 1-0, agora 62-1. Decimal 95. Ok, 14-18-95, obrigado. Torre, bom dia, mono 64, aí, final. Confirme? Confirmo, é o mono 648 na final. Mono 648 avistado, QNH no 022, continua a aproximação, aguarda no pista livre. Ok, continua a aproximação, aguarda no 648. M3, 1-1, decolador 5-9, controle 1-2-0, decimal 8. M48, autorizado pouso, pistão no 0, ventou no 60 graus, 1-4-9. E livre pouso, 1-0, vamos no 64-9. Senna 631, no contato do radar, Senna da El, subo 360. Lima que usou, confirmando que vai prosseguir para parte 3. Usou autorizado, táxi, reporte na táxi do Ipapá. Obrigado, bom dia, Azul. 9540, ponto espera pronto. Papa Romeo, Mike Romeo, November, atento à esteira de turbulência do Boeing, autorizado a decolar, pistão 97, vento 170 graus, 14 nós. Entende, Mike Romeo, November, Mike Azul 9540, autorizado a alinhar e manter pistão no zero. Alinhar e manter no zero, 9540 azul. Voo 1648, no solo 02, libera direita, solo 121, décima 1. 21, 1, voo 1648. Voo 90, tá mostrando decolagem. Consciente. E após etapa, ele só para 2 mil pés. Ajuste 1021, reporte localizador livre, LS. No 021, descendo para 2 mil, reportar estabilizado. Opa, será gente, reporte pronto, Mike, meu November. Azul 9540, autorizado decolar, pistão 0, vento 170 graus, 18 nós. Autorizado a decolagem 9540 azul. Lima que usou autorizado cruzamento pistão 7, táxi via Quebec, Mike Lima, na Lima, chame o solo, 121, 1.